reticulada. Que o senhor aproxime caso tenha algum problema, o pessoal da técnica vai estar tendo alguma alteração. É, eu só estou conseguindo enxergar uma lâmpada só. Obrigado. Perfeito, do papi todo, o senhor está enxergando uma lâmpada? É, só uma branca, nessa distância aqui, só uma branca. Ok, no pouso completo, informe qual foi a situação final. Ok. Oi, Salvador, bom dia, tá 3859, final de 7 milhas nessa escuta aqui. Seixo, tá 3859, continua, aproximação agora, 3812. Nessa escuta, 3859. Tá 3732 no solo 41, táxi livre à direita, o solo 21 no solo 9. Direita, 219, morte. Tá 3859, vento 040 graus, 5 nós, autorizado por pista 190. É, informe a situação do papi, por favor, a nave à frente com dificuldade de avistar. Livre pouso na 190, também está com dificuldade aqui para avistar o papio 3859, é, porém está aqui, está na rampa, tem, só está com baixa intensidade as luzes. Ok, eu vou desligar e ligar de novo e ver se ele retorna aqui, pode ter sido algum problema de controle remoto nosso, obrigado. Agora mais próximo aqui, os da direita estão todos brancos e da esquerda está indicando que a gente está na rampa. Certo. Montando em voo no 160, autoriza o ferramenta 372. No 160, aguarde. Olha. Ah, então, Gol 1160. Após o TAP, autorizado pela Vitor 366. Após o TAP, 366, Gol 1160. Confirmando o negativo, o Serra Vitor 362. Afirma, Gol 1160. Tá 3859, solo aos 44, táxi à direita, chama 21, decimal 9, o solo. 1160, após o TAP, vem Serra Vista 366, deixa para 2500 pés, autorização a procedimento renovado e após TAP, Serra Vista 366, ajuste 1094. 2500, convém 14, se aproximar, se tem a autorização destinada 10, ou 1160. Sala 366, gol 1160. Gol 1160, com 700 de seguimento, tramitou em nossa conta 1195. 295. Gol 1160, intermediário da Renave 10. Gol 1160, ciente, informe e avistando na pista 10. Já visual. 1160 já tem pouso autorizado, pista 1-0, vento 0-1-0 graus, 4 nós. E gostaria que observasse na aproximação as condições do papi. Nós tivemos duas aeronaves na sua frente da TAM que informaram que, além de estar fraco a iluminação, também estava tendo discrepância do alinhamento das luzes em relação à rampa. Por favor, me informe, se for possível. Formará. Livre pouso da 1-0, voo 1-0. Afirmo, autorizado pouso, vento 0-2-0 graus, 5 graus. Sente livre pouso. 160 da Gol, já estava estando para pista, essa distância? Negativo, 60. Ok, então você está satisfatório a informação? Agora soma totalmente 3 milhas, 1000 pés, e as luzes vermelhas são mais difíceis de visualizar. Ok, tô ciente, mas está tendo discrepância em relação à rampa de um lado todo branco e um lado todo vermelho? Olha, visualmente aqui aparentemente 3 vermelhas e uma branca. Primeira branca, as outras 3 vermelhas. Ok, tô ciente, então, obrigado. A trecha aí também está visitando agora aí pássaros aqui na final. Na verdade, eu não vi isso. Gente, a do lado direito tá mais coerente, tá com 2x2. Agora a do lado esquerdo tá 3 vermelhas, aparentemente. Ok, gente, eu vou checar com as próximas demais aí pra gente fazer alguma correção se necessário. Obrigado. Avião, no negativo, autoridade para o TAP, missão 3050. Roger, TAP, boa noite, no avião, missão 3050. E quanto mais próximo agora aqui da pista aqui, tá 2x2, aí que elas entram na rampa. Sim, sim, Julia. Vela proa do Serra Vita 369. Atualizado de dia, forte proa do Serra Vita 369, direto do Lobo 8. Acelera 3-1, sua notificação, vela proa de Alagoas, espera que você faça chegada a BF, direto para 4.000 pés, ajuste na 014. 8891, autoriza Terra Vitor 366, luta para 2500 pés, reporte para Santa Terra Vitor 366, ajuste na 0-4. Na prova Terra Vitor 366, com a 0-4 para 2500, chamará passando Terra Vitor 366, boa noite, 91. Salvador, bom dia, 7179, ponto de espera da 10, pronto. 7179, bom dia, autorizado a linha decolar pistão 0, vento 0, 10 graus, 612 nós. Autorizado a linha decolar pistão 0, 3179. A sua identificação, você vai chegar da meta para nível 050, existe na 0-4. Então, Salvador, bom dia, gol no 891, passando Serra Vitor 366. 891, bom dia, ajustando 0-4, confirme esse visual. Afirmo, totalmente. Gente, boa noite, 91, autorizado o pouso, pistão no 0, vento 020 graus, 049. Em nível, pouso no 0, gol no 891. Gol no 891, informo que 09 pousaram anteriormente, reportaram baixa intensidade no papi e discrepância em relação à rampa. Se possível, eu já confirmar a situação. Ok, está acertando o R9, irá confirmar. Essa 39639, contato de sucção Serra Vita 367, deixa para 2500 pés, ajuste na 064, repasse para Serra Vita 366. Salvador, bom dia, senhor 6312, pois espera pronto para declarar. Xenai 6312, bom dia. Após o esposo do Boeing Laguna Curtíssima, autorizado em AMT-0. Pós-0 na nacional, a linha mantém, pistola 06312. Solo 08, direita Solo Salvador 121, décimo 9. Poderia confirmar o da Solo Papi? Matheus, dentro do padrão, gol no 891, 209. Gente. Lé 63. 1-2, sem livre tabelagem de pista no 0, direito 020 graus, 059. 3-1, no contato de procedimento, chama o torno na frequência 1-9, 3-9-5. Boa, 9864. Sobre você, a vista perto da nossa. Boa, 9864, autorizado para você, a vista 366, desce para 4.007. 366, 4.000, boa, 9.69. 9.84. 2.1.9.6. Bom dia, mantenha a ponte da vista no zero. Xené 63, 1-1-1. Xené 63, 1-1-1, bom dia. Cristiano 0, vento 0, 1-0 grau, 0 de próximo. Cristiano 0, Xené 63, 1-1-1. Xené 63, 1-2, decola os 1-1-1, chama controle Salvador em 1-1-9, décima 8. 9-8-3, 1-2. Xené 63, 1-1, informo que as últimas aeronaves reportaram baixa intensidade do papi e discrepância em relação à rampa. Poderia confirmar a situação do mesmo? Passo radar em decolagem, tudo bem, você Iapuca para a linha 350. Iapuca para 350, Xené 63, 1-2, autoriza a proa de Jamo? Autoriza de Jamo, Xené 63, 1-2. Jamo, 63, 1-2. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, bom dia, 2-1-7-1. Boa tarde, Jânio, estamos em Castelo, estamos chegando a para 4 metros, hoje, China 0-4. Boa tarde, 4-0-4, tomando a porta. Bom dia, Jânio, estamos em Bom dia, Papatango Oscar de Lucerra. Para contrário? Papatango Oscar de Lucerra. Papatango Oscar de Lucerra, por favor. Papatango Oscar de Lucerra. Apenas 2-0 de Lucerra. Controle bom, 9-8-4, passa 0-7-7 para o 40. E o 9-8-4, desce para 2.500, passa para a conta da vista 3.600. 2.500, 3.600. 2196, autorizado decolar, pista no zero, vento 040 graus, 629. Decolagem, 3304, autorizado a linha manter pista no zero. A linha manter 1-0, da 3304. 196, decola os 15, chama o controle de Salvador em 119, decimal 8. 19, decimal 8, gol 2196, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 2196. Gol 2196, contato radar do colégio, que devia ser o DEA para nível 360. Via para o 360, possibilidade de vai direto da EL ou LIDA? Autorizado da EL, gol 2196. Da EL, 2196. Passamos o CAV 366, gol 1184. Gol 1184, competição de procedimento, sendo que na frequência 1-8 do 395. 2195, gol 1184. Plano 3304, autorizado decolar sistema 0, vento 030 graus 059. Decolar sistema 3304. Acelerar 312, aguarde coordenação. Muito obrigado. Salvador, bom dia, gol 1184, uma milha do CAV 372, baixar para o lado. Gol 1184, bom dia. Ajuste no 0-4, continue a aproximação. Informo o Airbus da TAN, já iniciando a rolagem na cabeceira no 0. Guardando, gol 1184, com 14. Gol 1184, informo que aeronaves que pousaram anteriormente reportaram baixa intensidade do papi e discrepância em relação à rampa. Poderia confirmar a situação do mesmo? Acionamento 3142. Sim, 3142. Autorizado pelo centro após Zamo, já na prova do Romeu, Fox 08. Sim, da Fox Zamo, Romeu, Fox 08, graças, minha 3142. São 3304, decola os 18, chama controle Salvador em 119, décimo 8. Controle agora 198, obrigado, bom dia, tá, 3304. Pegou 194, o papi tá com o brilho 5 no momento. O papi tá com brilho 5? Afirma, tá em intensidade máxima aqui. É, mas tá um pouquinho mais fraco, tá como se tivesse intensidade 3. Gente, e percebe discrepância em relação à rampa? Ah, não é mais seu. Gente, grato pela informação. Na M3, M2, sendo que a do Recife, na frequência M2, meio decimal 8, 5, alterna M2, 5, decimal 4, 5. 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 184 no solo 20, direita solo Salvador, 121, décimo 9. 366. Reportar passando Serra Vitor 366, está autorizado o procedimento da aeronave, voo 2171. Gol 2196, solicitando Recife na frequência 1252-1, na terna 1232-1880. 2510, gol 9219, obrigado, Rogério. Salvador, bom dia, papapá, quero mais papá, informação oficial. Papapá, quero mais papá, permite constar no serviço da aeronave para nível 050, existe na 014. 050, chegada a Mari, ajuste no 014, quero mais papá. Continua voz de SAP, vai voar o Serra Vitor 368. Fala mais papá, voz de SAP, Serra Vitor 366. Isso, Serra Vitor 366, fala mais papá. Estabilizado, gol 2171, aeronave da pista 10, visual para a pista 10. Gol 2171, competição é procedimento, chame por 198-295. 295, boa. Salvador, boa tarde, bom dia, gol 2171, estabilizado, visual com a pista 10. Gol 2171, bom dia, tráfego avistado, autorizado o pouso pista 10, vento 030 graus, 059. O pouso está autorizado na pista 0, gol 2171. A 3304, você me sabe recife na frequência 126, decimal 0, eterna 128, decimal 8. 1171, no solo 27, direita solo Salvador, 121, décima 9. Salvador, 209, vou 2171. Rapa Papá Charlie, Mike Papá, desce para 4.100, após o TAP, voe Serra Vida 366. Positivo, 4.000, após o TAP, 366, Charlie, Mike Papá. Confirma ajuste 1014. Ajuste 1014, Charlie, Mike Papá. Romero, Alvim de Alça Vinci, bom dia. Livre acionar, chame táxi. dia, TAM 3859, ponto de espera pronto. TAM 3859, bom dia, autorizado a linha decolar, pistão no zero, vento 050 graus, 059. Arena, fala no zero, TAM 3859. Da aeronave, pode passar no servo do 366. Pode ser, ele passará passando 366, mas o senhor não está passando para 2500. Novembro, a sua última escuta? Poderia confirmar, fazer o pontal enquanto tem aqui em município? Gente, grato. Serravito 366, eu quero acabar. Ali, Mike Papá, sumitou na frequência do meu escudo 195. 2895, obrigado. Decola os 33, chama o controle de Salvador em 119, décima 8. 98, obrigado, bom dia, 3859. Controle de Salvador, muito bom dia, tá 3859. Bom dia, Papá Pachali, Mike Papá. Ajuste no 04, confirme se já visual? Não, negativo, agora sim, visual. Papá Papá Charlie, Mike Papá. Autorizado o pouso na pista no zero, vento 050 graus, 05 nós. Filho, pouso, pista no zero, Charlie, Mike Papá. Brava 250, bom dia, prossiga na chegada da Mari para o nível de voo 050, após o TAP, voo em Serra Vida 366. Autorizada, né? Mandei você no 7. Autorizado a decolar pista no 7, vento variável com 2 nós. Papá, papá, Charlie, Mike, papá, no solo aos 38, direita, solo Salvador, 121, no decimal 9. Direita, 129, Charlie, Mike, papá, obrigado. Roma November, Oscar Whisky decola aos 39.